Alfa Lima, decolagem no 7, 140 graus, Chico Norte. Que Alfa decolada agora 03, controle de 0.8. Controle. Índia Mike Alfa. Papa Tango, Índia Mike Alfa. Estou para o nível 040, Cedarbo. Mike Alfa, Sunny 0145. Ah, 0145. Mike Alfa. Alfa recebo no radar 1145, a Sony 0145. Agora foi 0145. Ainda recebo como 1145 no transponder. Agora 0145. Ainda. Apenas não recebo o modo de carga. Recebo 0145, porém não recebo modo Charlie. Confirme o nível, passa. Sim, negativo modo Charlie. Liga. Você tem que fazer dois pontos de decolagem, é, para passar no comércio, poderia abreviar? Está livre o Índia Mike Alfa. Confirmo se você vai ir interceptar a radial 280 de Salvador ou vai regressar para poder fazer a nova decolagem? Você quer ficar final do GLS e toca uma descida e retorna novamente final do GLS, toque e fez o final. São dois pesos da duas decolagens, duas decolagens altas. Sim, então está autorizado a interceptar o localizador de mais alto do BD. Abre no localizador, então. Mike Alpha, just get so long. Uma torre e 1-1-2-9-5-1, Índia Mike Alpha. Índia Mike Alpha. Torre Salvador, Índia Mike Alpha. Na escuta, prossiga. Estou por lá. Ok, vai prosseguir primeiro da carne mentida? Afirma. Ok, então, check tem, MAC Alpha, tem autorizado a toca remetida 9-0, vento 1-5-0, gráfico 6-12. Treinado, travado. Deu MAC Alpha. Mike Alpha, passou externo, confirmando, trem baixo travado para um toque arremetida. Autorizado, toque arremetida, Mike Alpha, 1-0, 1-5-0 graus, 5-9. Ponto com RMT agora os 14, curva esquerda, New Paint, reporta perna do vento da 10. Curva esquerda. Para tráfego do novamente o ILS, ok? O senhor vai prosseguir novamente para o ILS da 10? Afirmo. Ok, então chame o controle, mantenha a proa então e chame o controle em 120.8. Ok, ó. Diga, Michael. Controle India Mike Alpha. Papa Tango India Mike Alpha, prossiga para o controle. Diretor, repetir meu procedimento para o ILS. Teste está autorizado, India Mike Alpha, reporte autorizado. É, vou curvar a direita, abrir meu pé e atrás, perna no través, ok? Sim, reporte autorizado, India Mike Alpha. Integrado, Alpha. Salvador, muito bom dia, boa noite, no 7, para Guarulhos, nível 360, pronto, cópia. No 7, só um minuto para autorização. Sim. Tem aprovado 360, 18 no 7, Salvador, Guarulhos, pronto, cópia, aceita? Pronto, cópia. Ok, Guarulhos 360, rota conforme o plano, bridge, up Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu conforme. Decola no zero, curva direita, subida, da Elveda após Leida, voa bridge, anteceptor via. 5152, o código transponder, controle 120.8. Autorizado. do Guarulhos, nível 360. Vê a rota do plano de voo, decola da 10, curva direita, saída da El, Breda e Lide. Transponder 5152, controle 20.8, voo 18 no 7. Só confirmando a saída da El Leda, após Leda Bridge. Da El Leda Bridge, voo 18 no 7. Confere, chame quando pronto, posicionar. Sim. Cópias. 3520 Aracaju 90, aprovada, cola no zero, curva esquerda, perfil da Pucajama, pós direto, 5147, transponder, controle 20.8. Salvador, India, Mike Alpha, check for o Mike Alpha, trem baixado, checado. Está com o trem baixo e travado, Alpha. Autorizado, toque RMT, não, zero, vento, 140 graus, com 5 nós. E agora é ponto final, ok? A intenção é de pousar na 10 ou vai para 17? Continua a assinação, instrumento para 1-0. Ok, então... Ok, o Mike Alpha, então continua a aproximação, corrigindo, pouso autorizado ao 10. O vento mantém 140 graus com 4 nós. Veja, Mike Alpha. Adri, 520, Gemtax. R26, 5. Pode então livrar aí na Delta, prosseguindo Alfa e reporte da Juliette, né? Me escuta. Alfa, ingresso a Juliette, reporta a Axel Lima. Cópia, 3399. Autorizado Guarulhos, 360, rota conforme o plano, é, Bridge, Epsilon 6, Bravo Hotel Zulu. Aposto conforme. Decolo no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Pós, Leda, Bridge, intercepta o Epsilon 16. 5156, código transponder, controle 120.8. 3399. Chame no 09, ponto ponto para o pushback, ferramenta. Autorizado, táxi, reporte pronto, ponto, espero, ajuste em 1018. Aqui é Alfa, reporte Quebec para o cruzamento.